Na picadilha sem trocar as pilhas. Favela brilha pela frente, muitas milhas. Tô aqui, vou prosseguir, vou agir. Sonho que atitude nunca falte. Sonhar é bom, né não ladrão. Canhão na mão, senado louco, caixão. Já passei por vários ferreiros. Roubar pra se manter, vai vendo. Escreveu no leu, palco meu. Capeta se perdeu, da terra deu adeus. Isso nunca muda, não acredito em Buda. Deus me ajuda a superar os filhos da... Tô com saudade do meu truta que fundiu a cuca. Esteja o bom lugar, por aqui vou rezar pro mundo mudar. Mas não vou chorar nem me lamentar. Pela frente muitas milhas e pá, pra se andar. Quero ver quem é que vai aguentar e não desandar, pipocar e não dar mancada. Ei, João, a favela não é lugar de panguão. Mano, vai, sai zarpado, atrasa lá do vacilão. Deu brecha lá na frente, o seu final é o caixão. Tem erro não, vai pro chão, sem perdão. Ei, João, a favela não é lugar de panguão. Mano, vai, sai zarpado, atrasa lá do vacilão. Deu brecha lá na frente, seu final é o caixão. Tem erro não, vai pro chão, sem perdão. Dar mancada é embaçado, correr do lado errado. Ser vacilão, tarado, sangue ruim. Sanguinário, e por aí, já vi vários. Metida valentão, ordinário vai pro chão. Sem direito a perdão, ser vacilão, não quero não. Vou seguir sem confusão, no Santa Rita, construtão. Vou fazer um rap do bom e curtir de montão. Lá é sem problema, é sempre o mesmo esquema. Vou demente alerta, mandando a ideia certa, sem clonar ninguém, pois não quero ser He-Man, Enem, Ultraman, minha conduta tá sem gasolina, o respeito é o que conduz, Jesus me mostra a luz, Itapevi é um bom lugar, mas tem que saber chegar em cada quebra que se vá, não dê sopa pro azar, respeito, cê tá na cena, esse é o nosso lema, o Felipe é um dos nossos, não é fã de safado, também não anda armado, de Taurus niquilado, é assim que tem que ser o verdadeiro proceder, lá no céu a estrela brilha, aqui embaixo tem guerrilha, tem pai que mata a filha. Moleque faz quadrilha, Jesus se arrepia em plena luz do dia. É cada um com seus B.O., vários malucos só. Alguns tão na pedra e outros no pó, me causa dó. Vê os manos só o pó. Ei, João, a favela não é lugar de panguão. Mano, vai, sai zarpado, atrasa lá do vacilão. Deu brecha lá na frente, o seu final é o caixão. Tem erro não, vai pro chão, sem perdão. Ei, João, a favela não é lugar de panguão. Mano, vai, sai zarpado, atrasa lá do vacilão. Deu brecha lá na frente, seu final é o caixão. Tem erro não, vai pro chão, sem perdão. É bom ligeiro estar, não pagar pra vacilar. Na migué, cê sabe né, assim que é, isso é ré. Eu tenho muita fé e não quero ser réu. A morte não é mel, vacilou, é fel. Na humilde eu vou estar, não pensou em desandar. Não quero ver minha mãe chorar, ao me ver fraquejar. Estou de boa sem o crime, sou da paz, sou desse time. Correr pelo certo é mais da hora que eu super cine. Então vai se prevenir. A favela é o crime. A noite é uma criança e um ladrão bola o plano. O panguão escuta tudo, sai por aí caguetando. Tem que saber o que tá falando. Favela é miliano, vai, saia na trapalha. O brecha é vai. O louco malha, debaixo da saia. Fica mal, não é legal desconversar e cê paga pau. Quem é representa e segura as pontas. Não vai de onda, no rap se encontra. Por hora eu vejo o que? Muitos mano pira. Atrás da vila, mas esquece que o mundo gira. Pra mim não vira, o que liga truta é fica longe dos traíras. Ei, João, a favela não é lugar de panguão. Mano, vai, sai zarpado, atrasa lá do vacilão. Deu brecha lá na frente, o seu final é o caixão. Tem erro não, vai pro chão, sem perdão. Ei, João, a favela não é lugar de panguão. Mano, vai, sai zarpado, atrasa lá do vacilão. Deu brecha lá na frente, o seu final é o caixão. Tem erro não, vai pro chão, sem perdão. É embaçado, mano. Aí não sou fã de canalha, não. Favela é favela, respeito em primeiro lugar. Fala de Gessel. Respeito em primeiro lugar. Vários mano envolvidos, certo? É a penca contra os pangua. Aí, vai encarar, mano? É não, papá? Firmeza alemão. É não, tio? É nós envolvidos, Felipe também. É não, DJ Cello. DJ Cello, aí do Kidjan. Firmeza, hein? Bagulho endoidou. Mostrando que favela não é lugar de panguão, João. Se liga, João.